Mais que um programa. O som da tribo. O som da tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o som da tribo. Segura a onda, baby. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 7h02. Esse é o Som da Tribo invadindo a sua área até as 9 da noite via 96 FM. Rádio plugweb.com. Rádio plugweb.com. Isso aí. É transmitindo também o Som da Tribo. Também a iConquista.net. Além da 96fmconquista.com.br, a galera que retransmite o Som da Tribo via internet para todo o planeta Terra. Então o Som da Tribo rolando para você até as 9 da noite, correto? E se você já quiser participar aqui do programa, pode ir ligando em 3421-1507, interaja com o Som da Tribo. Muito boa a sua participação aqui no Som da Tribo. Então vai ligando, chave caindo aqui e tudo. Programa ao vivo é assim mesmo. Então pode ir ligando em 3421-1507, está valendo os brindes muito legais aqui do programa, que são eles. Vou falar aqui pra você quais são os brindes. Tá valendo um kit água de cheiro ideal, unissex, renove-se na água de cheiro, Conquista Center, primeiro piso, dois ingressos para os Astras Fest prévia, dia 3 de abril no Teatro Carlos Jeová. Tá valendo também dois ingressos para o Live Evil Festival, dia 10 de abril às 4 da tarde na Concha do Centro de Cultura, e mais uma bolsa integral de um semestre de inglês ou espanhol do CCA. Sorteio no próximo sábado. Mas para você concorrer à bolsa do CCA, você vai ter que responder a pergunta, hein? Qual foi a banda brasileira que fez a versão da música de música ligeira da banda argentina Soda Stereo? Então você vai ligar para esse brinde específico, a bolsa integral do curso de inglês ou espanhol do CCA, e você vai ter que responder qual a banda brasileira que fez a versão da música de música ligeira da banda argentina Soda Stereo. Então é só ligar, 3421-1507, fazer sua inscrição. Ao final do programa, rola o sorteio. Boa sorte, Som da Tribo na área. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? De repente da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Aqueles mesmos ombros retos, abertos e sempre prontos pra voar. Curvam-se como reverência a tudo que não mais existe. E o seu corpo insiste em não querer mais nascer todas as manhãs. E como que por prazer relatam tudo que vem e dizem até que eu não te reconheceria. Em mais um desses dias tão cheios, que nada além da porta importa, que nada vale o esforço de tentar. E mais um desses dias tão cheios de luz, que nada além da porta importa, que nada vale o esforço de tentar. Som da Tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas 11 minutos, rolando o Som da Tribo pra você via 96 FM. www.plugwebradio.com, também retransmitindo o Som da Tribo, e iconquista.net, retransmitindo também o Som da Tribo. Lembrando a você que você pode adicionar o nosso MSN aí, somdatribo@hotmail.com. Tá valendo, hein? É só adicionar aí, Som da Tribo, @hotmail.com. Boa noite, Jack. Boa noite, Cortes. Boa noite, galera. Som da Tribo. Tudo legal, Jack? Tudo ótimo. Hoje, tudo ótimo. Tudo 100%, né? Um pequeno probleminha semana passada, sábado, né? Sábado passado, deu erro aqui. A pessoa não passou bem não, mas hoje tá hoje, tudo ótimo. 100%, né? Uhum. Tudo legal, né? Tudo. Preparada, né? Preparadíssima. Jaqueline, o que tá valendo pra galera aí que está curtindo o Som da Tribo? Tá valendo um kit Água de Cheiro Ideal e Unissex. Renove-se na Água de Cheiro Shopping Conquista Center. Primeiro piso, o telefone é o 3421-2039. Também dois ingressos para os Astrais Feche a Prévia, dia 3 de abril no Teatro Carlos Jeová. Dois ingressos para o Live Evil Festival, dia 10 de abril, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura. E mais uma bolsa integral de um semestre de inglês ou espanhol do CCAA. O sorteio é no próximo sábado e é só responder. Qual a banda brasileira faz a versão da música de... música ligeira da banda argentina Soda Stereo? É só ligar pra cá, o 3421-1507. Você faz sua inscrição, no final do programa tem sorteio, mas a bolsa é só sábado que vem. Corretíssimo. Mandar abraços aí para Deval de Andrade, o nosso assessor de assuntos aleatórios aqui do Som da Tribo, que não pôde vir hoje devido à força maior do trabalho, está trabalhando e curtindo o Som da Tribo. E de lá ele está mandando um beijo e um abraço para sua namorada Cida Silva, na Fazenda Capão do Mel. Tá dado um beijo e um abraço aí para a Cida Silva, na Fazenda Capão do Mel, aí na cidade de Bicoara, na Bahia, sempre ouvindo o Som da Tribo. Então, um abraço aí também para Deval de Andrade, ele que é o nosso assessor de assuntos aleatórios aqui do Som da Tribo. Valeu, Deval de Andrade. Você também, se quiser que a gente mande aquele alô, liga para cá, 3421-1507. E amanhã, a Páscoa no CCAA será amanhã, hein? Não pode perder, vai rolar várias surpresas para você, um super presente para você. Amanhã o CCAA vai comemorar a Semana da Páscoa. Então, esse ano, a data tão importante será lembrada com um presente adicional para a comunidade conquistense. Quem fizer matrícula amanhã, dia 28 a 31 de março, ganhará uma bolsa de 100% de desconto, sem material didático e para alunos novos, hein? Tá bom? Frisar isso aí. Amanhã ganhará uma bolsa de 100% de desconto, sem material didático e para alunos novos, quem fizer matrícula, tá certo? Para usar até o dia 15 de abril nos cursos de espanhol ou criança. Este presente é uma homenagem ao CCAA, a Semana da Páscoa. O CCAA irá abrir neste domingo, dia 28, das 10 da manhã às 2 da tarde. Corra e aproveite aí esse super presente do CCAA. Você pode esquecer tudo, só não esquece o inglês e espanhol que aprende no CCAA. Então amanhã, CCAA aberto das 10 da manhã às 2 da tarde, super promoção da Páscoa. Se você fizer matrícula amanhã, ganha uma bolsa 100% de desconto. Boa promoção, né, Jack? Muito boa. Então corra e faça a sua. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Hoje, às 9 da noite, no Viela Sebo Café, tem Eduardo Luz, Pop MPB. O Viela Sebo Café fica na rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. Logo mais às 10 da noite, no Clube Recreativo de Poções, tem Abalando as Estruturas, com TNT de Poções, Alta Voltagem de Conquista, Black Chess de Itabuna, Suffocation of Soul de Poções e Keter de Salvador. Hoje, às 8 da noite, na Expo Conquista, no projeto Sono Parque, às 7 da noite, tem Kesley e Banda. No próximo sábado, dia 3 de abril, no Teatro Carlos Jeová, às 9 da noite, tem Zastras Fecha Prévia, com Blasfêmia, Randômicos, Rise Again, Ação e Reação e Zastras Band. Ingressos no dia e no local. No dia 10 de abril, sábado, na Concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde, tem Live Evil Festival, com Mikchan, Parasite Grinder, Recrucifixion e Suffocation of Soul. Ingressos à venda em Fábio Metal Tatu, na Rua Siqueira Campos. Também no dia 10, sábado, na Apogeu, às 10 da noite, tem Excalibur Rock Band. Ingressos R$ 5,00 na hora e no local. O Apogeu fica na rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. E no dia 21 de abril, feriado, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, tem Matanza, pela primeira vez em Conquista. E mais, Cama de Jornal, os Astrais Band e uma atração à escolha do público lá na comunidade das Astrais, lá no Orkut. Ingressos antecipados, R$ 10,00 e R$ 20,00 na hora. A realização é da Caso à Parte Eventos. O Som da Tribo não tem pra ninguém. You now don't make a sound. Som da Tribo. É parada obrigatória. no volume máximo. O som da tribo. Agora são 7h24, você curtiu War Machine e CDC Foo Fighters. Foo Fighters, Long Road to Ruin, aqui no Som da Tribo. Pode ligando, 3421-1507. Tá valendo os brindes interessantes e legais, não é, Jack? Um kit água de cheiro ideal e unissex, dois ingressos para os Astras Fecha Prévia e também dois ingressos para o Life Evil Festival dia 10 de abril. E, claro, uma bolsa integral de um semestre de inglês ou espanhol do CCAA. Sorteio é no próximo sábado e é só responder. Qual a banda brasileira que fez a versão da música de Música Ligeira da banda argentina Soda Stereo? É fácil, hein? É só ligar 3421-1507. Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção. Quem pensa grande escolhe o melhor. Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Nasia anuncia lançamento de primeiro trabalho solo. O cantor Nasia anunciou através do seu blog que em breve deve lançar um novo disco, o primeiro trabalho solo desde a saída problemática do grupo Ira. O vocalista recentemente assinou um contrato com a gravadora Coqueiro Verde para o lançamento deste trabalho em três formatos: CD, DVD e disco de vinil. A edição em CD trará 14 faixas, o DVD 17 e o LP 10 músicas, segundo o próprio vocalista. O primeiro single, que vai mostrar ao público seu trabalho solo, deve ser lançado entre o final de março e o início de abril. A música escolhida ainda não foi divulgada. O lançamento do álbum está previsto para maio. Álbum de dueto celebra os 50 anos de nascimento de Renato Russo. Chegou às lojas hoje, dia 27 de março, a compilação Duetos do cantor Renato Russo. O álbum celebra os 50 anos de nascimento do ex-vocalista da Legião Urbana, comemorado no dia do lançamento do álbum, trazendo parcerias com artistas como Marisa Monte, Laura Pausini, Adriana Calcanhoto, Herbert Viana e Caetano Veloso. O álbum Duetos trará colaborações reais feitas em vida e outras parcerias virtuais feitas em estúdio após a morte do vocalista. O primeiro single do álbum será a música Like a Lover, dueto póstumo de Renato e Fernanda Takai. Agora, o que Caetano Veloso e Laura Pausini tem a ver Laura com Renato? Laura Pausini deve ser da fase que ele cantou italiano. Ah, mas ela mora lá na Itália. Na época, não gostou muito. Foi? É, que Renato Russo teria feito essas versões. Aí, depois que ela soube da importância que era Renato Russo pro Brasil, ela se dobrou um pouco, né? Aquela cantora assim, pop brega da Itália. É, porque ela é... E Caetano Veloso não tem nada a ver, né, não, velho? Não. Caetano Veloso só falta colocar... O que é maior do que uma melancia no pescoço, Jacqueline? Pra se aparecer, que ele atira pra todo lado, né? Duas melancias, duas. Uma jaca. Então o Renato Russo deve estar se torcendo lá em cima. Por falar nisso, vamos fazer o Arquivo Nacional, homenagem. O bom e velho Renato Russo, que se estivesse vivo, hoje faria 50 anos. Hoje vai ter uma homenagem legal no Altas Horas. Ah, legal. Vai ter Dado e Marcelo Bonfá tocando juntos. Beleza. E alguns cantores convidados pra... Tomara que não tenha essas misturas que o pessoal fez, né? Os atores ou atrizes da Globo, duplas sertanejas, pagodeiros e similares, né? Eu acho que não vai ter, porque juntou Dado e Marcelo... É, mas a Rede Globo às vezes impõe, né, essas Vamos coisas. Pra ver, né? Vou botar Rio Negro e Solimões pra fazer um dueto com eles lá. Não duvide não, viu? É verdade. Arquivo Nacional. Ó, no Arquivo Nacional, vamos curtir Legião Urbana e Legião Urbana. Arquivo Nacional. Fingir ser soldado a tarde inteira. O som da tribo. Vamos falar de pesticida e de tragédias radioativas. Doenças incuráveis. Vamos falar de sua vida. Preste atenção ao que eles dizem. Eles

solto, manchando os papéis. Meus fiéis, ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Now, vocês vão fazer alguma coisa para consertar as suas próprias vidas? Eu cheguei à seguinte conclusão: não adianta consertar o resto, consertar a gente ajuda pra caramba. Terceiro mundo se for, piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão. Parou? O som agora todo tribo. Mundo vai pensar como que o nosso país vai ficar rico e como a gente vai faturar 1 milhão sem precisar matar ninguém. O som da tribo. Arquivo Nacional. Agora são 7h37, você curtiu Legião Urbana em dose dupla, Que País é Este, ao vivo, e também Natália, já que se estivesse vivo, Renato Russo faria 50 anos hoje. A todos que gostam da Legião Urbana, uma singela homenagem aí do Som da Tribo. Manda aí, Jack. É o Destruidor de Demônios. Nossa! Ele manda um alô pra Gleide do bairro Conveima. E manda um abraço aqui pro Maicon, pra Luziene e também pro Josimar, que estão curtindo o Som da Tribo. Beleza, abraço também para a Núbia Ogden, de Utah, USA. Nossa. United States of America. Ouvindo o Som da Tribo via internet. Ela tá mandando alô para Pink Floyd, Jai, Maria José, Lil, Robério, Rosália, Marluce, Nega e Donadinha, galera do bairro Brasil e do bairro Calango. Núbia Ogden, Utah, dos Estados Unidos, ouvindo o Som da Tribo via internet, pela iconquista.net, que está retransmitindo também o Som da Tribo. Já chegou aqui no Som da Tribo também Rubenildo Metal, sessão de fotos, e vai falar também sobre a Plug Web Rádio. Vai falar sobre as novidades aí, porque tem muita gente ainda que não atentou. O Rubenildo tá popstar, viu, Curtis? Atentou que você saiu do blog do Rubenildo e fundou essa nova emissora, né? A Plug Web Rádio. Beleza, vamos a um breve intervalo comercial. Vá ligando, 3421-1507. Tem os brindes do Som da Tribo, você pode pedir seu alô que a gente manda. Correto? Correto, Curtis. Vamos ao breve intervalo comercial. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do Som da Tribo. Som da Tribo @hotmail.com. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá então. Agora são 7h43, rolando o Som da Tribo via 96 FM, plugwebradio.com e conquista.net, além da 96 FM, conquista.com.br. Todos os lados você ouve o Som da Tribo. Abraços aí para Disseu Góes, do curso de comunicação da UESB. Grande Disseu, sempre ouvindo o Som da Tribo. E por falar em Disseu, nós temos que enaltecer os nossos parceiros, a galera que dá aquela força para que o projeto Som da Tribo continue a perdurar aí por quase 20 anos, né, na estrada do Som da Tribo. Então é muito bom a gente falar que o Som da Tribo é um programa independente e que precisa de parceiros, né? Que são eles, o Espaço X, presente aqui. Você pode conhecer as novas instalações do Espaço X e tudo sobre a coleção Outono e Inverno 2010. Tá rolando também uma super promoção de CDs no Espaço X, hein? Muito legal mesmo. Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor, hein? Colégio Opção, comprovadamente melhor, da quinta série ao pré-vestibular, matrículas abertas. É só ligar 3422-7000. Tem Colégio Opção no centro e Colégio Opção no Candeias. Água de cheiro. Agora tudo em até 6 vezes no cartão. Renove-se na Água de Cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop fica ali na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. CCAA. Ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. E FTC, eu sou FTC, seja também. Acesse aí www.ftc.br. Tá afim de mandar e-mail? sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut. Siga o Som da Tribo também no Twitter, twitter.com/sondatribo. O nosso MSN está funcionando, então entra aí, sondatribo@hotmail.com. Troca ideia com o Ozzy aí, que ele está tomando conta direitinho aí do nosso MSN. Jaqueline, quais são os brindes aí do Som da Tribo? Tá valendo um kit água de cheiro Ideale Unissex. Renove-se na água de cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso, telefone 3421-2039. Também dois ingressos para os Astras Fecha Prévia, dia 3 de abril, no Teatro Carlos Jeová. Dois ingressos para o Live Evil Festival, dia 10 de abril, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura. E uma bolsa integral de um semestre de inglês ou espanhol do CCAA. Sorteio no próximo sábado e é só responder. Qual a banda brasileira que fez a versão da música de música ligeira da banda argentina? Só do estéreo? Só ligar pra cá, 3421-1507. Eu vou falar em CCAA amanhã. Vai rolar uma comemoração à Semana da Páscoa, hein? Essa data tão importante será lembrada com presente adicional para a comunidade conquistense. Quem fizer matrícula de 28 a 31 de março ganhará bolsa de 100% de desconto para usar até o dia 15 de abril, tá certo? A bolsa do curso de espanhol ou inglês. Esse presente é uma homenagem do CCAA à Semana da Páscoa. CCAA irá abrir nesse domingo, dia 28, das 10 da manhã às 2 da tarde. Corre e aproveite. CCAA. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? São 7h54, você curtiu Creed, Overcome, Ant Break, Benjamin, I Will Not Bow, aqui no Som da Tribo. Abraço aí pra galera que está ouvindo o Som da Tribo, a Esther Barreto e Plácido Mendes, a galera que está aí editando, gravando o Som da Tribo para logo mais, às 10h30, por aí, 11 horas, o Som da Tribo já está disponível no distintivo. No distintivo Blue. .blogspot.com. Daqui distintivo, a pouquinho vai estar lá, viu? Repete aí, Jaqueline. Distintivo Blue. .blogspot.com. Beleza, e amanhã também, amanhã não, terça-feira, na plugwebradio.com também, o Som da Tribo disponibilizado para você ouvir. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Hoje, às 9 da noite, no Viela Sebo Café, tem Eduardo Luz. Ó, informação aqui, mudou. Mudou? É, que vai tocar hoje lá é o Franklin, vocalista da banda Senhor Wilson, voz e violão. Franklin, vocalista da banda Senhor Wilson, voz e violão. Correto, Jack? Correto. Então agora, hoje às 9 da noite no Viela Sempre Café, tem Franklin, voz e violão. O Viela Sempre Café fica na rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações, 3421-3266. Logo mais às 10 da noite, lá no Clube Recreativo de Poções, tem Abalando as Estruturas, com TNT de Poções, Alta Voltagem de Conquista, Black Chest de Itabuna e Suffocation of Soul de Poções, também Keter de Salvador. Hoje, às 8 da noite, na Expo Conquista, no projeto Som no Parque, a partir das 7 horas, tem Kessler e Banda. No próximo sábado, dia 3 de abril, no Teatro Carlos Jeová, às 9 da noite, tem Zastras Fecha Prévia, com Blasfêmia, Randômicos, Rise Again, Ação e Reação, e Ação Reação e Zastras Band. Ingressos no dia e no local. No dia 10 de abril, sábado, na Concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde, tem o Live Evil Festival. Galera que estava aí querendo saber, vou repetir. Tem Live Evil Festival com Mictian, Parasite Grinder, Recrucifixion e Suffocation of Soul. Ingressos à venda em Fábio Metal Tatu, na rua Siqueira Campos. Também no dia 10, sábado, no Apogeu, às 10 da noite, tem Excalibur Rock Band. Ingressos R$5 na hora e no local. O Apogeu fica na rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. E no dia 21 de abril, feriado, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura. Matanza pela primeira vez em Conquista, imperdível. E mais Cama de Jornal e Zastras Band. E também uma atração à escolha do público na comunidade Zastras, no Orkut. Ingressos antecipados R$10. E R$20 na hora. Não vai ter choro nem vela, segundo Gilmar, viu? R$20 na hora. Realização, Caso à Parte Eventos. Aproveite e acesse aí os parceiros São da Tribo, blog do Anderson.com, blog DJDavi.com, plugwebradio.com e conquista.net e distintivoblue.blogspot.com. Abraço aí para Tom Beleza e Terezinha na Conquistinha, também girando pelas ruas de Vitória da Conquista, DJ Davi, que não perde um só Som da Tribo. Grande Davi. Ó, Jaqueline, informação aqui, a banda Ladrões de Vinil vai tocar novamente na cidade mineira de Montes Claros no próximo sábado. Vai fazer parceria com Quiabo. Você sabe quem é Quiabo? Não. Quiabo, aquele cara que faz dupla com Marcela Adnet no programa 15 Minutos da MTV. O Quiabo, navegando pela internet, achou um nome interessante, Ladrões de Vinil, ouviu o som, gostou e contratou Ladrões de Vinil para tocar em Montes Claros, Minas Gerais. Que bacana. Em retribuição, no dia 9, no Viela Sebo Café, Ladrões de Vinil e Quiabo aqui em Vitória da Conquista. Tá certo? Para quem não conhece Quiabo, é só entrar aí no YouTube. É fácil. E buscar 15 minutos, tem Marcela Adnet e Quiabo. Quiabo é aquele cara que sempre improvisa no violão com máscaras. Então, Quiabo vai estar aqui em Conquista, dia 9. Bombando. Ótimo. Com Ladrões de Vinil no Viela Sebo Café, na Sexta-feira Santa. Quiabo e Ladrões de Vinil aqui em Vitória da Conquista. O Ladrões de Vinil estará em Montes Claros na próxima semana, tocando junto com Quiabo e seu projeto lá. Daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes com a banda Ladrões de Vinil, que daqui a pouco vai estar falando sobre essa apresentação deles lá em Montes Claros. É o Rock de Conquista saindo aí. Saindo, é. Isso é bom. Mantendo o intercâmbio. É. Som local. O Som da Tribo. Ó, no Som Local você vai curtir Quase Humanos e Princípio Ativo. Som Local. Som Local. Local. Local. Escolhido, toma qualquer parada, pois estou igual. som da tribo. Local, o som da tribo. Aí no som local você curtiu o Princípio Ativo. Deixe-me ver aqui o nome da música. Sonhos sobre você. E antes, Racha com Quase Humanos. Beleza? Vamos a um breve intervalo comercial. Jaqueline, a galera está querendo saber quais são os brindes para ligar para cá. O telefone está aqui de bobeira. Tá quietinho. Liga para cá, tá valendo um kit água tira ideal e unissex, dois ingressos para os Astras Fecha Prévia e dois ingressos para o Live Evil Festival e também uma bolsa integral de um semestre de inglês ou espanhol do CCAA. Então é só super ligar, ó. Brindes, 3421-1507. Kiki tá aqui esperando sua ligação. Lembrando a galera que daqui a pouco, às 8h30, vai ter o protesto mundial aí, né? Apagar as luzes. Ah, é. Inclusive nós aqui no Som da Tribo vamos ficar vamos no escurinho. Ficar no escuro. Você em casa aí, de 8h30 às 9h30, vamos fazer essa adesão aí a esse manifesto mundial para que dias melhores virão pra gente, mas tá difícil, viu? Com essa violência extrema que está tendo aqui em Conquista. Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos ficar no escuro de 8h30 às 9h30 aqui no Som da Tribo. Segura a onda aí. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do Som da Tribo. Sondatribo@hotmail.com. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Agora são 8h10, já estamos de volta aí com Som da Tribo via 96 FM e conquista.net, também plugwebradio.com. Som da Tribo rolando pra você até as 9 da noite via 96 FM e conquista.net e também plugwebradio.com, além de 96fmconquista.com.br. Som da Tribo é um programa independente, tem o apoio de Espaço X presente aqui. Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor. Água de Cheiro, renove-se na Água de Cheiro. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Metrópole Team, moda pra galera Team. FTC, eu sou FTC, seja também. Tá a fim de mandar e-mail? sondatribo@hotmail. Tem a nossa comunidade também no Orkut. Siga o Som da Tribo no Twitter. O show do Guns N' Roses no Rio será dia 4 de abril. Confirmado, Guns N' Roses fará a sua apresentação que restava da turnê pelo Brasil no dia 4 de abril, na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro. Esse dia foi escolhido por ser a primeira noite disponível após o fim da turnê latino-americana do Guns. A turnê acaba no dia 2 de abril em Quito, no Equador. A turnê do Guns não foi lá essas Coca-Cola toda, não, né? Não. Teve vários problemas, muito, né? Show! Jogaram garrafa d'água no Axel. Teve um show em São Paulo que seria só para VIPs, foi cancelado. E não teve, Axel não foi. Teve quebra-quebra, né? Teve tudo, né? Foi. O show do Rio foi cancelado devido às fortes chuvas. Foi bem tumultuada essa passagem do Guns e não foi assim tão alardeada, não, né? Bombou, não. Beleza. O som da tribo. O som da tribo. We'll be right back. da Tribo. Da Tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8h22. Você curtiu Velvet Revolver, She Birds, Kick Machine, antes Guns N' Roses e o Could Be Mine aqui no Som da Tribo. Vai ligando pra cá, 3421-1507 e participe, interaja do Som da Tribo. O que que tá valendo aí, Jack? Tá valendo um kit água de cheiro unissex Ideale. Também dois ingressos para os Astras Fecha Prévia. Dois ingressos para o Live Evil Festival, dia 10 de abril, e uma bolsa integral de um semestre de inglês ou espanhol do CCAA. Sorteio no próximo sábado. Abraços aí para Silvani Mendonça, do ponto de táxi aí da praça. Eu sempre esqueço o nome daquela praça ali, onde era a antiga Cofarma. Eu não sei. Silvani Mendonça, ponto de táxi aí, taxista, sempre ouvindo o Som da Tribo aí. É na Regis Pacheco, naquela pracinha ali. Sempre ouvindo o Som da Tribo. Também é... abraço aí para Marlon, Marcelo e Fabriciane, na Vila Serrana. Tô em Beleza, em Teresina, na Conquistinha. Antônio e Elzita Bittencourt, no ponto central do Massal. Aldo Pereira, Josiane, George, Ana Júlia, loteamento Bateias. Paula Babilônia, Darius, aí no Mirante do Candeias. Vitor Kamikaze, também Flávia Fernanda e Gustavo. A galera ouvindo o Som da Tribo no radinho aí na 10 de novembro. Sandra Maria, Sandrinha, da Microlins, do Bairro Brasil. Também o Carlos Dalmada, escritor, poeta e pintor, no Inocop 2, ouvindo o Som da Tribo. Manda aí, Jack. A Karina Freire, lá de Bom Jesus da Serra, está curtindo o Som da Tribo. Também abraços aí para o Wilson, ele que faz direito na FTC, e toda a sua turma aí na Avenida Encruzilhada do Bairro Brasil. Pedro Muniz, do Bairro Santa Cruz. O Vitor Miranda, do Bairro Candeias. Anderson Oliveira, galera do blog do Anderson.com. Manda abraços para o... quem mais aqui? Bom, daqui a pouco eu volto e mando abraços pra galera. Vai ligando pra cá, 3421-1507. Já falou os brindes, né, Jack? Já falei, sim. Interage e participe do Som da Tribo. O Som da Tribo. Diversão e ar. Oferecimento Colégio Opção. Quem pensa grande, escolhe o melhor. Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Hoje, às 9 da noite, no Viela Sebo Café, tem Franklin, o vocalista da banda Senhor Wilson, vai estar tocando lá. O Viela Sebo Café fica na Rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. Logo mais, às 10 da noite, no Clube Recreativo de Poções, tem Abalando as Estruturas, com TNT de Poções, Alta Voltagem de Conquista, Black Chess de Itabuna e Suffocation of Soul de Poções, também Keter de Salvador. Hoje, às 8 da noite, na Expo Conquista, no projeto Som no Parque, tem Kessler e banda. No próximo sábado, dia 13 de abril, no Teatro Carlos Jeová, às 9 da noite, tem Astras Fecha Prévia, com Blasfêmia, Randômicos, Rise Again, Ação Reação e Astras Band, ingressos no dia e no local. no dia 10 de abril, sábado, na Concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde, tem Live Evil Festival, com Mixion, Parasite Grinder, Recrucifixion e Suffocation of Soul. Ingressos à venda em Fábio Metal Tattoo, na Rua Siqueira Campos. Também no dia 10, sábado, no Apogeu, às 10 da noite, tem Excalibur Rock Band. Ingressos R$ 5,00 na hora e no local. O Apogeu fica na Rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. No dia 21 de abril, feriado, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, tem Matanza pela primeira vez em Conquista. E mais, Cama de Jornal, Zastras Band e uma atração, a escolha do público na comunidade Zastras no Orkut. Ingressos antecipados, R$ 10,00 e R$ 20,00 na hora. A realização é da Caso à Parte Eventos. Tem as mídias alternativas que dão aquele apoio aí ao Som da Tribo, né, Jack? É sim, o blog do Anderson.com, o blog DJDavi.com, plugwebradio.com e conquista.net e distintivoblue.blogspot.com. Abraço aí para Joandro Melo, a sua mamãe Lil, a esposa Márcia e o filho Fred Mercury e Kaique. E também Patrícia, a galera aí da Avenida Guanami do Bairro Brasil. Abraço aí para Brad Pitt na Rua Monte Castelo, no Alto Maron. A Laísa Santana e Lucidalva Santana na Rua da Conquista, no centro. Quem mais aqui? Paulinho de Urrangão aí na Praça 9 de Novembro, sempre ouvindo o Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar?

som da tribo. Da tribo. O som da tribo. Agora são 8h47, você curtiu Ladrões de Vinil, Vale Sentidos, Ladrões de Vinil, banda aqui de Vitória da Conquista. Tudo pronto aí, Jack? Calma aí. Notícias da tribo. Oferecimento Colégio Opção. Quem pensa grande, escolhe o melhor. Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Foo Fighters gravará CD com o produtor do disco clássico do Nirvana. O novo disco e sétimo da banda de Dave Grohl será produzido por Butch Vig. Ele é o mesmo produtor do clássico trabalho Nevermind, lançado pelo Nirvana em 1991. De acordo com a entrevista dada por Dave Grohl à BBC, este é o primeiro álbum feito com Vig em 20 anos. E diz, tem algo no trabalho dele que faz com que uma música soe mais monumental, revelou Dave Grohl. O novo trabalho do Foo Fighters, ainda sem nome e previsto para ser gravado em setembro, será o sucessor de Echoes, Silence, Patience and Grace, lançado pela banda em 2007. Megadeth no Brasil, divulgadas informações sobre show em Brasília. Mais detalhes sobre a nova turnê do Megadeth pelo Brasil foram divulgadas no site da Ticketmaster. Agora as informações são sobre os valores de ingressos para o show na capital federal. O Megadeth irá tocar em Brasília no dia 22 de abril no ginásio Nilson Nelson. A pré-venda para clientes das empresas patrocinadoras será nos dias 27 e 28 de março. No dia 29, próxima segunda-feira, os ingressos estarão disponíveis para o público em geral. A turnê pelo país também passará por Recife, São Paulo e Porto Alegre. Clássicos da Tribo. Vamos curtir Clássicos da Tribo, Limp Bizkit e Green Day aqui no Som da Tribo. Clássicos da Tribo. Thank you. it's out of life, it's out of life. Life's just a blast, just it's moving really fast. Better stay on top or they gon' kick you in the ass. Follow me into a solo, remember that, kid? So what you wanna do? And where you gonna run when you're staring down the cable of a mic pointed at your grill like a gun? The biscuit is rocking the set. It's like Russian roulette when you're placing your bet. So don't be upset when you're broke and you're done, cause I'ma be the one till I jet. I'ma be the one till I jet. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Now I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. And now you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. O som da tribo. O som da tribo. Does anybody really know the secret? Or the combination for this life and where to keep it? It's kinda sad when you don't know the meaning. But everything happens for a reason. Everything happens for a reason. I don't even know what I should say. Cause I'm an idiot, a loser, microphone abuser. I analyze every second I exist. Beating up my mind every second with my fist. And everybody wanna run, wanna run. Everybody wanna hide from the gun, from the gun. You can take a ride through this life if you want, but you can't take the edge off the knife. No, sir. And now you want your money back, money back. But you're denied, cause your brain's fried from the sack. And there ain't nothing I can do. Cause life is a lesson, you'll learn it when you're through. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Now I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. O som da tribo. Now you wanna hate me. The time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just up? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. da tribo. Clássicos da Tribo. Aí no Clássicos da Tribo, Green Day, Basket Case e Limp Bizkit. Tema de Missão Impossível. Jaqueline diz que fica abismada como as músicas, gente, já estão virando clássicos, Limp, né? Limp Bizkit já virou clássico, Corpus. Eu tô arrasada. Beleza. Jaqueline, vamos dar uma geral deixa eu só manda alô pra galera aí. O Calmedrado, lá do bairro Brasil, manda um abraço pra Miguel e pra Jack. Muito obrigada, viu, Cal? Valeu. Super abraço. E o Pedro Muniz também mandou um abraço pra mim. Brigadão, Pedro. Super beijo pra você. Fala aqui da promoção do CCAA amanhã. Amanhã, CCAA aberto das 10 da manhã às 2 da tarde. Super promoção do CCAA. Amanhã, quem fizer matrícula ganhará uma bolsa 100% de desconto, hein? Para usar até o dia 15 de abril. Curso de espanhol e inglês. Este presente é uma homenagem do CCA à Semana da Páscoa. CCA irá abrir neste domingo, de 10 da manhã às 2 da tarde. Plantão para você fazer sua matrícula. Você pode esquecer tudo, só não esquece o inglês e espanhol que aprende no CCA. Maiores informações, liga amanhã em 34238700. Sim, Jack, quais foram os ganhadores e ganhadoras aí dos brindes do Som da Tribo? Quem ganhou os ingressos para o Live Evil? Foram o Jesuíno, Destruidor de Demônios. Nossa! Do Khadija. Do Khadija. Tinha que ganhar. É, Destruidor. Destruidor de Demônios lá no Live Evil, tá certo. Isso aí. E a Sandra Maria, do Bairro Brasil. Eles deverão dirigir-se a Fab Metal Tatu a partir de terça-feira à tarde, devidamente documentado, e retirar seus brindes. Os ganhadores dos ingressos para o Live Evil. Agora, buscar os ingressos lá no Fab Tatu Metal, na Avenida Siqueira Campos. Repete aí o nome dos ganhadores do Live Evil. Do Live Evil, o Jesuíno Destruidor de Demônios, do Khadija, e a Sandra Maria, do Bairro Brasil. Beleza. Ingressos dos Astrais, a prévia. Quem ganhou foi a Keila Santos Silva, da Patagônia, e o Pedro Henrique Rodrigues, também da Patagônia. Então a galera aí, quem ganhou? Keila Santos Silva. Sim. E Pedro Henrique Rodrigues, os dois da Patagônia. Dirigisse lá às Astrais, a loja das Astrais, ali na Alameda Lima Guerra. Todo mundo que curte rock sabe onde fica. Alameda Lima Guerra, procurar o William e retirar seus ingressos aí, os ganhadores. E o kit Água de Cheiro Ideale Unissex saiu para Jéssica Santos, lá do bairro Jurema. Jéssica Santos, ganhadora do kit Água de Cheiro do bairro Jurema. É, a partir de terça-feira à tarde, lá no Shopping Conquista Center, primeiro piso, devidamente documentado, retirar seus brindes. Som da Tribo é um programa independente, tem o apoio da galera que acredita no projeto Som da Tribo. Espaço X, presente aqui. Conheça as novas instalações do Espaço X e tudo sobre a coleção Outono e Inverno 2010. Colégio Opção, quem pensa grande, escolhe o melhor. Colégio Opção, comprovadamente o melhor, da quinta série ao pré-vestibular. Água de Cheiro, agora tudo em até 6 vezes no cartão. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop fica ali na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCA, você aprende e nunca mais esquece. Metropolitim, manda pra galera, Tim, Rua Ernesto Dantas, 85 no centro. FTC, eu sou FTC, seja também. Só acessar www.ftc.br. Tá fim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/osondatribo. Dito isto, manda aí, Jaqueline. Deixa eu mandar um beijo primeiro pra minha amiga Aline, que tá ouvindo o Som da Tribo. Quem é a Aline, Jaqueline? Aline, a minha amiga linda, maravilhosa, sim, apresentadora da TV Sudoeste. Pronto, aí, Aline que apresenta qual o jornal... O Jornal da Manhã da TV Sudoeste. Aline apresenta o Jornal da Manhã da TV Sudoeste, amiga de Jaqueline Jack, amiga do Som da Tribo. Amiga do Miguel Porto. Está também ouvindo o Som da Tribo. Abraço aí para Aline e Kaique também. Do Núcleo de Notícias.com.br. Manda só beijo pra Aline, não manda pra Kaique, ele não vai gostar, né, Cacai? Beleza. Então, dito isto, foi bom pra você, Jaqueline? Foi ótimo, Cox. Ótimo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Sou da Tribo, volta aí no próximo sábado às 7 da noite aqui pela 96 FM. A todos um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Tudo pronto? O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Sábado, às 7 da noite. O Som da Tribo. Aqui na 96 FM. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? 9 e 6.